11 horas e 7 minutos, eu recebo neste momento aqui no estúdio da CBN Foz o Admar Pucci Júnior, ele que é o presidente do Cresce aqui no Paraná, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Bom dia, Admar. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com você. Também o Heitor Kuzer, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social, o IBDS. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui na CBN. Obrigado. Teremos eventos acontecendo, movimentando essa área imobiliária aqui na cidade de Foz? Veja bem, Guilherme, pela primeira vez na história, desde a sua edição, nós conseguimos, por termos um presidente do Conselho Federal Paranaense, que é o presidente João Teodoro, trazer para o Paraná e especificamente para Foz do Iguaçu, esse ano, os três maiores eventos do mercado imobiliário nacional e um dos maiores do mercado internacional, eu diria, que são a quinta edição do Embrace, o Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis, que vai acontecer agora, no dia 16 de setembro, em Foz do Iguaçu. No dia 17, o CIMI, que é o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário. E no dia 18, a Convenção Nacional do Sistema, onde nós teremos todos os estados da Federação Brasileira representados em Foz do Iguaçu. Então, realmente um evento com o que nós esperamos mais de 3 mil participantes e é considerado dentro do Brasil, além de ser um dos maiores congressos profissionais de todas as profissões regulamentadas, também é um dos maiores eventos no quesito encontro para se falar de um mercado específico, no caso, o nosso mercado imobiliário. Eu vou perguntar justamente para o Heitor detalhes a respeito desta programação que interessa aí a profissionais, não apenas da área específica, mas de outras áreas correlatas também? Sim, sem dúvida. Porque o encontro, apesar de ser um encontro brasileiro de corretores de imóveis, o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário é aberto a todos os envolvidos neste mercado, nesse segmento. Nós teremos uma programação muito intensa, dedicada exclusivamente ao desenvolvimento profissional e ao entendimento do mercado nacional e do mercado global. Por exemplo, o primeiro painel é com o economista-chefe do Banco Santander e com o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, João Teodoro da Silva, que vai tratar de Brasil, uma janela de oportunidades, até quando? Temos uma palestra do diretor de Real Estate do Google, por exemplo, Igor Lima, tratando sobre como será a compra e venda de imóveis no futuro. Temos portais imobiliários, como se beneficiar deles, com uma das maiores especialistas do mundo, ela vem dos Estados Unidos para fazer essa apresentação, Eleonor Rojas. Temos cenários e perspectivas das estruturação dos fundos imobiliários no Brasil, negócios globais cada vez mais alinhados com a padronização, com a palestra do presidente do RICS de Londres, que vem especificamente para essa apresentação. Temos um debate especial sobre uma visão global do mercado imobiliário com o presidente da Associação Mexicana de Profissionais Imobiliários, da Confederação Imobiliária dos Países de Língua Oficial Portuguesa, que vem da Europa, com o Wilder Ananaquinha, que é presidente da Confederação Imobiliária Latino-Americana. Aliás, nesse quesito, nós teremos uma assembleia da Confederação Imobiliária Latino-Americana dentro do evento e um encontro dedicado aos líderes do setor, que chama-se Leadership Symposium, também dedicado ao desenvolvimento de novos líderes no Brasil. Ou seja, é uma programação intensa, complexa e que se encerra no dia 17 com uma palestra muito interessante também, motivacional, chamada A Mágica do Mercado Imobiliário, e portanto todos, além dos corretores de imóveis, todos os profissionais envolvidos com esta área estão convidados a participar do evento, que começa dia 16 no Hotel Mabu. E quando você relatava a respeito dessa programação, dois temas ali me chamaram a atenção de imediato. Primeiro, a questão do mercado brasileiro, né? Brasil, uma janela de oportunidades. Até quando? É possível prever aí como será o comportamento do mercado imobiliário nos próximos anos, se estaremos ainda com uma alta ou entraremos num momento de recessão? Muito se fala, Guilherme, a gente ouve muitos comentários de leigos sobre boom imobiliário. Na verdade, o Brasil, é importante que a gente diga isso, nunca viveu e não acredito que viva esse boom imobiliário. Por quê? Porque existe uma série de fatores do mercado imobiliário que nós aprendemos, que são índices que nos dão um norte do que vai acontecer nos mercados, que são importantes que se diga. O Brasil é um dos países, ou talvez o país que possui o menor percentual de relação crédito imobiliário hipotecário com relação ao PIB. Nós, para você ter uma ideia, comprometemos hoje, temos uma carteira hipotecária de aproximadamente 6,3% do PIB. E outros países, como os Estados Unidos, chegou a ter 79%. A média do mercado comum europeu é 26%. A média da Ásia é 23%. Alguns países, como Espanha, com 47%. Né? Então, ou seja, no Brasil, e não é só no Brasil, em todo o mundo, a velocidade de venda imobiliária ela está muito relacionada à concessão de crédito. E nós somos o país, dentre todos esses que eu disse para você, que menos concedeu crédito ainda com tudo o que foi concedido nos últimos 5 anos. Então, é claro, nós não devemos ter mais no mercado brasileiro uma elevação que era uma acomodação de mercado, e é importante que a gente analise que o mercado brasileiro dos últimos 20 anos, ele ficou praticamente estagnado. Né? Durante 20 anos, nós vivemos praticamente lançamentos zero em termos de lançamento. Não só no Paraná, mas como no Brasil. E nos últimos 5 anos, sim, nós tivemos uma corrida para se satisfazer uma demanda reprimida. Né? Então, é claro, você não deve ter uma supervalorização 25%, 30%, como cresceu lá em 2008, 2009, 2009 e 2010. Mas um exemplo, no Paraná, Nesse primeiro semestre, o índice foi de 6,79%, ou seja, muito acima do índice inflacionário. Então, nós devemos sim ter a continuidade do mercado ainda em franca expansão, mas é claro, não vendo mais esses índices tão elevados acima do índice inflacionário, a não ser em certos bolsões, né? Uma plataforma de petróleo que se lança, como é o caso do Paraná agora, em Pontal do Paraná, que deve ter um crescimento tremendo, como aconteceu na Bahia de Campos e etc. Fora isso, o mercado imobiliário deve continuar crescendo acima da inflação, né? Acima do PIB, muito acima do PIB, mas é claro, não registrando mais índices tão elevados como a gente viu nesses últimos 5 anos. E apenas como um exemplo disso que eu estou te dizendo, há 5 anos atrás, o déficit habitacional nacional era de 8 milhões e meio de unidades. Hoje é aproximadamente 11 milhões de unidades. Ou seja, com tudo isso que se lançou e se construiu, nos últimos 5 anos nós não conseguimos sequer diminuir o número do déficit habitacional. Ou seja, ele ainda cresceu. Então, isso projeta todo esse cenário nacional, projeta que o Brasil deve ser, sim, o país da oportunidade imobiliária, pelo menos para os últimos 5, 10 anos, seguramente. Outro tema aqui que me chamou a atenção é a questão de venda de imóveis no futuro. Isso envolve, por exemplo, diretamente a questão da internet como uma ferramenta cada vez mais presente, até indispensável nesse processo de venda de imóveis? 100%. Esse é o ponto. Por isso nós chamamos o Igor Lima, que é diretor real estate do Google. Porque, obviamente, o Google, que é consultado por todos, eles sabem o perfil da pesquisa, o perfil do usuário, o que ele busca mais. E nessa linha de raciocínio, obviamente, também estão trabalhando para melhorar isso. Hoje, em qualquer área, o seu cliente, o seu usuário, ele chega mais bem preparado na hora da compra. Então, ele já vai chegar assim, as informações do imóvel eu já tenho, o que, que você me oferece? Não vai chegar lá para visitar imóvel, não vai olhar mais com toda a perda de tempo de olhar 20 imóveis. Isso ele faz previamente, vai fazer na internet, cada vez mais. Com o Google Glass vai ser impressionante isso. Por exemplo, há um projeto de você andar com o Google Glass na rua e olhar o imóvel, e quando você virar o óculos para o imóvel, ele diz as características todas do imóvel, o corretor que você vai consultar, o nome da construtora e assim por diante. Ou seja, esta mudança será radical, absurda e em curtíssimo espaço de tempo. Isso não deve passar de 18, 24 meses começar essa mudança. O ponto não está na mudança, porque mudança acontece toda hora. O ponto está em como o profissional vai estar preparado para atender esse comprador. Uma coisa é você vender imóvel, outra coisa é as pessoas comprarem. Isso será uma tendência. As pessoas vão comprar cada vez mais do que você precisar vender. E aí vem a arte do especialista. Pois é, e era o que eu ia perguntar mesmo, o corretor de imóveis, como é que ele está se atualizando quanto a essas novas tecnologias? O que é que vocês acompanham aí com relação à categoria em estágio mesmo, desse estágio aí de inclusão digital? Ainda há promotores, corretores trabalhando aí no sistema extremamente tradicional no estado e outros que já estão nessa vanguarda dessa tecnologia? Olha, Guilherme, infelizmente há sim. O sistema Confessa e Cresce, né, que engloba o nosso Conselho Federal e mais 27 estados, a preocupação tem sido, e o Congresso anual tem sido, vamos dizer assim, um dos principais objetivos tem sido justamente esse aprimoramento profissional. Levar os corretores de imóveis à necessidade dessa atualização. Nós vivemos hoje num mundo não da informação, mas da velocidade da informação. E hoje eu não vejo um profissional corretor de imóveis trabalhando sem o uso de uma mídia social, sem o uso de uma internet banda larga, sem o uso dessas ferramentas, entende? Um bom site, né, um portal, enfim, todos os equipamentos hoje que podem realmente facilitar a vida do corretor. Porque hoje nós temos um problema muito sério, o Heitor foi feliz naquilo que disse, que é a mobilidade urbana. A cada vez é mais difícil um corretor de imóveis mostrar um imóvel numa grande cidade. Isso muitas vezes, para se mostrar um imóvel, você perde um dia. Então é uma tendência, não é muito mais do que uma tendência, é uma necessidade, principalmente nos grandes centros, que essas ferramentas de localização, busca e demonstração imobiliária ocorram via internet. Isso é uma realidade. E ocorro via internet. Eu ia até fazer um parênteses, eu estive recentemente no Japão e fiquei apaixonado por algumas ferramentas que já existem lá, Heitor. Um relógio, por exemplo. Né? Nós hoje falamos tudo hoje com celular e iPhone, hoje eles estão fazendo isso, substituindo inclusive o relógio de pulso. Então, essa tecnologia é fundamental, a gente não volta. Agora, uma coisa, Guilherme, a pergunta tua, ela foi muito feliz. Nada substitui o talento do corretor de imóveis. Né? A busca, a ferramenta. Agora, é imprescindível. Por quê? Porque o comprador de imóvel, quando ele... Eu sempre digo o seguinte, o corretor de imóveis, antes de vender um imóvel, ele vende o principal, que é vender a si mesmo, a sua imagem, a sua segurança, a sua credibilidade. E nunca, isso é insubstituível, esse contato pessoal. O comprador de um imóvel, na maioria das vezes, está realizando um sonho. Às vezes, o maior sonho, o maior negócio da vida dele e da sua família. E ele quer fazer o quê? Depois de todas as opções buscadas, e ele tem lá duas, três opções, ele quer ouvir o especialista. E esse especialista é o corretor, e ele tem que estar preparado para dizer: olha, Guilherme, esse imóvel é melhor para você por isso, eu fiz uma entrevista com você, eu entendi que você pretende ter um filho, dois filhos, a tua família vai se adequar bem nesse imóvel, não vai, esse imóvel te oferece uma segurança por isso, você não tem nesse zoneamento urbano a projeção de grandes prédios, você tem essa proximidade, você tem essa facilidade de mobilidade, a documentação eu já chequei, ela está 100% correta, enfim, essa segurança que você quer ouvir na hora de um fechamento de negócio. Então, nada vai substituir essa perspicácia e essa eficiência do corretor de imóveis no fechamento. Agora, um corretor de imóveis que não ofereça essas ferramentas digitais, vamos dizer assim, e a mídia social como uma forma de contato com a sua clientela, cada vez mais vai ficando de lado, ou seja, ele vai ter, essa é a nossa visão, cada vez mais ele vai ter dificuldade de ter a oportunidade de fazer um fechamento desse. E uma, o Heitor está me mostrando aqui, e eu quero até deixar um elogio no ar ao pessoal do IBDS, cujo Heitor Cuser é o presidente, pela presteza e pela facilidade com que montou uma grade com mais de 47 palestrantes e todos os temas de suma importância. Eu realmente tenho acompanhado todos os congressos a nível nacional, e esse em Foz do Iguaçu é especial pela variedade, pela especificidade de temas que tem sobre o nosso mercado. Então o Heitor está lembrando aqui, mídias sociais, cuidado com as armadilhas, né? E essa armadilha do corretor muitas vezes achar, não, a mídia social vai trabalhar por mim. Não, isso é um ledo engano. Nada substitui o talento, mas as ferramentas são algo imprescindível. Né? Guilherme, eu queria só, dentro desse espaço de tempo, fazer um agradecimento muito especial a duas pessoas de Foz do Iguaçu, que são o nosso delegado, Paulo Leves Castegnari, o nosso conselheiro Arnaldo Colombelli, imobiliaristas aqui de Foz do Iguaçu, pessoas do nosso trato e da Lida, do Cresce, do Paraná, e fazer um convite a todos os corretores de imóveis, imobiliaristas, engenheiros, arquitetos, pessoas, advogados, ligados ao mercado imobiliário. Olha, nós lutamos muito para trazer esse congresso para o Paraná e para Foz do Iguaçu. E esse congresso, como ele vai correr agora todas as capitais do Brasil, né? Eu devo dizer para vocês que ele não volta para o Paraná em menos de 25 anos. Então é uma oportunidade muito grande. Não percam essa oportunidade, principalmente o pessoal de Foz do Iguaçu, né? De realmente se inscreverem e participarem desse congresso. Ele é só dos corretores de imóveis? Não, não é. Ele é de todo aquele que quer ter uma aula em 3 dias do que é, como funciona e quais são as tendências para a próxima década do mercado imobiliário. Então é uma oportunidade ímpar. E o IBDS, em conjunto com o sistema Confess e Cresce, realmente preparou uma programação que o Heitor Cusi está de parabéns. Realmente ela foi escolhida a dedo e eu não sei como, né? Você vai deixar de participar de um evento desse, a próxima oportunidade vai ser no próximo congresso, numa outra capital, porque você não vai achar tantos temas relevantes ao mercado imobiliário unidos num só evento. Para aquelas pessoas que nos ouvem neste momento, sejam aqui em Foz do Iguaçu e região ou através da internet e ainda pretende se inscrever, porque estamos agora no dia 12, né? Os eventos começam a partir do dia 16. Quais são os endereços? Como é que faz para se informar a respeito desses 3 eventos que acontecem aqui em Foz? As inscrições estão no site, abertas até sexta-feira, até amanhã, dia 13, no cimi.recrs.br. E naturalmente as inscrições durante o evento no Hotel Mabu estão abertas, o credenciamento abre na segunda-feira, apesar do evento começar às 13h30, o credenciamento e as inscrições estão abertas a partir das 7 horas da manhã na segunda-feira no Hotel Mabu. Conversei aqui na CBN com o Heitor Cuser, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social, o IBDS. Heitor, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado a você pela gentileza e pela oportunidade. Um agradecimento aos ouvintes também que estão conosco e, obviamente, ao presidente Edmar Pucci pela coordenação do evento. E também com o Edmar Pucci Júnior, ele que é presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui no Paraná. Muito obrigado pela participação aqui na CBN. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Nós que já somos parceiros da CBN lá em Curitiba e em diversas outras delegacias. Eu sou ouvinte assíduo. Quando viajo, sempre estou sintonizado na CBN, né? Um abraço a todos os ouvintes e um abraço muito especial a todos os corretores de imóveis, principalmente pela passagem do nosso aniversário, Guilherme, que foi agora no dia 27 de agosto, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade e eu espero rever todos os amigos aí, profissionais da área, lá no Embrace, às 13h30 de segunda-feira. Vão antes para fazer o credenciamento, pessoal, não esqueço. Credenciamento a partir das 7 horas da manhã de segunda-feira. Um abraço a todos e obrigado, Guilherme, mais uma vez.